9:30, aguarda cópia. Sim, que saída prevista seria qual distrito? Conde. Obrigado. Solo Azul 2783, na Romeu 04, ponto para te dar que você não é. 2783, autorizado, tem um contato. Autorizado, para te dar que você não é, todos os 2783. 2796, ponto sobe. Cadê do 2223, pushback acionamento. 2223, autorizado, chama para um táxi. Pode chamar a táxi, 2223. Azul 2796, está pronto, cópia. Matiu. Autorizado João Pessoa, nível 190, decola a pista 10, a curva à esquerda na saída Conde, via Golf 677. Controle Salvador, opera 1208, transponder 5566. Isso, autorizado 190 para João Pessoa, decola da 10, curva esquerda, Conde a subida, na Golf 677. Chama o controle 1208, transponder 5566. 2796, contingimento correto, chama pronto, puxa do adicionamento. Voltará, obrigado. Panamá 312, espera a identificação à chegada Mari, desse mantém o 050. Azul 4234. Na escuta? Azul 234, Centro Recife, 125, decimal 45, alternando em 12685. 2545, 2085, Azul 4234, bom dia. Passaria do 2223, pronto táxi, 55 PAB, 6 horas e 30 de autonomia, alternando Salvador. 2223, autorizado táxi, parte 1, pelo Índia, ponto 010, torre 11895, adicionou 020. O 2223, livre táxi, até o ponto 010, 3895 lá, 2223. solo 2783, está com 73 a bordo, autonomia de 3 horas e 10, alternando porto seguro, pronto para o táxi. 273 está autorizado, táxi via Bate 1, táxi via Índia, espera para o turno 0, chame torre 11895, ajuste no 020. Via Pátio Uno até a Índia, pista 10, torre 1895 e ajuste no 020, azul 2783. Torre Salvador, passaria do 2223, próximo ponto de espera, pronto. Passaria 2223, autorizado, linha e decolar como zero, vento 140 graus, 099. Ali decola 190, 2223. Torre Salvador, boa noite, bom dia, azul 2783, quanto espera da 1-0? 2783, autorizado aliar manter, cabeceira 1-0. Ali mantém na 1-0, 2783. Passaria 2223, decolou 1-2, controle Salvador, 120, décima 8. 208, 2223. Controle Salvador, muito bom dia, passaria 2223. 2223, contato radar saída Arbor, tudo mantenha 180 sem restrições. Arbor 180, 2223, sem restrição. Pastor, o site está no site de autoridade, plano para Irecer, Serra Novena, dia 4, 208. 08 para o OD, 6 horas, posto de autonomia, na cidade de Pastor. Gente, o pastor, o site está de copo, por gentileza. Pastor? Aguarda copo, por gentileza. Aguarda, pastor. Quem é de estacionamento? Pastor 87 aguardando cópia. Autorizado a decolagem da pista no 0, vento 1,60 graus, 089. Autorizado a decolagem da pista 612, sem restrições, desça para 2006, ajustado em 1021. Então, 2021, controle passarelo 2223, possibilidade de voarmos direto à posição Elefa? Obrigado, Elefa. Obrigado, Elefa. Controle Salvador, bom dia, azul 2783. Decolou de Salvador, passando 1000 pés. O 2783, contado radar do colagem, saí da árvore, tudo sem restrições para o número. Perfil da árvore, ascensão no 60, azul 2783. Salvador, bom dia, 3304, Satan com a Índia, descendo até o 160. 3304, aciona a identificação de chegada a Bons, e se mantém o nível 050. Bons, e até o 050. Na 312, autorizado ILS, reporta no localizador. O 6312, será ele. O 2783, traz sobre 12 horas, 19 milhas, no número 10, pisando 4 mil pés em descida para 2000, com um Alfa 320. 7, 2783. Panema 312, traz sobre 1 hora, 18 milhas, no oeste, cruzando 3.500 pés em descida para 160, um Alfa 372. 7, 312. Passarei 2223, direto conquista. Direto conquista, 2223, obrigado. Salvador, bom dia, gol 1095. Para Árvore Elefa, aguardando cópia. Paulo Salvador, gol 1095. Faz 87, pronto, cópia. Pronto, para. Presente 085, decola pista 0, curva direita, corredor axé, mantendo uma restrição de 1000 pés sobre o mesmo. Controle Salvador opera 120 Wagon, transponder será o 5567. Serra Lozada, Índia Sarno, 085, decolada 120, curva direita, corredor axé, restrito a 1000 pés, controle 120, escuta 8, acima 5567, controle 7. Passou 87, o cruzamento está correto para, para o táxi, chame torre 1895, ajuste no 021. Para a torre 1895, ajuste a 21, passou 8795. Colo gol 095. Na 095, está autorizado com fins do nível 360, decola pista no 0, a curva à direita, saída Árvore Alefa. Controle Salvador opera 1208, transponder 5574. Apenas confirmando saída Árvore Alefa após Mitibo, November, Índia, Tango, Bravo, Oscar, Upzulu 21 e prossegue conforme a rota do plano de voo. Autorizado Confins, nível 360, decolada 1-0, curva direita, Árvore Alefa, Nitibu, Upzulu 21. 208 é a saída, 5574 é o alocado, gol 095. 095, contenimento correto, é um pronto para o tiver ferramenta. 095 é gol. Clock level 050. Third on the out, I'm on arrival, down 050. 3304, sem restrições, visto para 2000 países, ajuste na 021, autorizado LS, reporta no localizador. 2021, chamará LS, 3304. Nativo de default, não, 0, chame a 3, 1, 2. Proje Alefa, 2783. Movimento autorizado, campeão tá. O código 0156. 87, atuei. Velocidade para 250 nós, o seu 385 nós. Gente, então reporte quando pronto para ingresso, pastor 87. Direto Solo 2-4, primeira direita, solo 2-1. Pastor 87, cruzado ingresso, reporte, aliado pronto, agilizando na medida do possível. 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3. Possível. Gente, mantenha-se na escuta do controle, Romântica Bravo, 01, confirma o código alocado? 0165. 0165, transponder, juiz tirando 021 na escuta do controle. Sessoria de 2223, centro Recife, 1260, secundária, 1288. 260-288-2223, obrigado. Apeso Rumo 0, código base, Apeso Rumo 6, Belo Horizonte, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 1208, transponder 5001. Aircraft 59, 72,000 feet, Phoenix 1021, without restriction. No restriction to 3,000 feet, 1021, American 59. Sérgio Lecerra, reporte para descida. Quem está no lugar de descida, Sérgio Lecerra. Inscrições para 500 pés, hoje destino 021, reporta na 24 de Sessão. Sim, espera no 0, torre 1895, hoje destino 021. Mili 21, Libitax e a Índia, reportará a linha de voto 14, 18, 19, azul 2, 7 para 20, obrigado. 2299, só confirmar a posição depois de Dael. Dael, Leda, ótima. Estão autorizados, Campinas 0, escola da 10, direita, saída Dael, Leda, ótima. Pela São Preto 10, com base, São Preto 16, Bravo, até 1. A 299, sua presença correta, são pronto, pushback, saneamento. O saneamento 312, observa o táxi do TR, após ingresso Juliette, posição 03. Depois do TR, vamos ingressar Juliette para o 03, né? 312. Patrão. Torre 18.95. 295. E reporte para o cruzamento da final da 35. Passou de salto, reportará para o cruzamento da 35. Passou de salto. Senhor Salvador, muito bom dia, azul 2796. Azul 2796, mantenha o ponto de espera para o trono zero. Vou deixar no ponto zero, 2704. Passar onde a serra, o trem 3304. Seu 3304, tráfego avistado, cheque o trem autorizado por disposto 1-0, vento 1-60-079, ajuste de altímetro 1-0-2-1. Vivo, pouso 1-0-3-3-04. Seu 3304, pode informação, decolou uma aeronave, um Eco 1-1-0, na pista 1-0. O mesmo agora está na linha do litoral, mantendo no 1000 pés, caso receba notificação. Sim, obrigado. Obrigado. Nada. 095, está autorizado, sem problema. Chamar, 095 da Gol. Força Aérea 27, corrigindo. Pastor 87, para informação, tráfego de helicóptero. O Alfa Sierra 65, prosseguindo para o farol de Itapuã, mantendo 500 pés. Passou, Papa Romeo Hotel Juliette Serra, reporte na vertical do farol de Itapuã. Para informação, um eco 1110 da Força Aérea, 1000 pés, passando agora o farol de Itapuã. Ciente, porém não visual, reportarei no vertical do farol de Itapuã. Pode ver, senhor. Gente, pastor 87, prossegue no corredor axé e transfere o controle em 120 decimal 8. Fechando o controle 208, permanece no corredor visual, pastor 87, mantém-se no corredor axé 1010, às 8 do controle, aguardando a ascensão 085. Quando possível, chamado para pouso. 247, confirma. Positivo, 1247, número. Obrigado, grata. Azul 2796, autorizada em área, manter, cabeceira no zero. Graça Lima, tem azul 2796. Solo 3-1 na primeira direita, solo 2-1-1. 2-1-1. Salvador, bom dia, 3-3-0-4 de Bronx. Está autorizado o táxi Alfa, reporta no Anfa, Top 3 de Leste. Alfa, Top 3 de Leste, 3304. Cruzando 050, descida para 2000, um Boeing 750 com 190 mais bronze, segue como número 2 na aproximação, tem 3859. 2796, autorizado decolagem, pistola 0, vento 150 graus, 099. Eu decolo, 7, 9. 10, ajustado em 1021. Discorro 2287, livre ascensão ao 085, confirma para o ideal para destino. Está autorizado o táxi 71 ao Taxi India. Quando espera, pressionou 0, chame Torre Salvador. 1-1-8-95, existe altímetro 0-2-1. 1-0-2-1-2-5, obrigado. Solo Salvador, bom dia. 3179, informação Juliette para a cópia Guarulhos. TAM 3179, está autorizado Guarulhos, do nível 320, decola pista 1-0, curva direita, seja da El, Leda, Motiva, via piso 1-0, Tabaté. Controle Salvador opera 120, decimal 8, transponder 5007, aguardo cotejamento. TAM 3304, ingresso Juliette, posição 07. Juliette, para 07. TAM 3179, foi prosseguir. Autorizado Guarulhos, nível 320, decola da 1-0, curva direita, da Euleda Monte, acerto 1-0, acerto ao Baté. 5-0-0-7, transponda, controle 308, TAM 3179. TAM 3179, cotejamento está correto, chamo pronto, busque de estacionamento. Camarada, obrigado. Chamado Charlie, não recebo atitude no radar. Azul 2796, contato radar saída Conde, sub mantenha o nível 190, direto Conde. 790, direto Conde 2798. Back 6997. Do voo no 095. Lima 6095. Papai Romeu, hotel Juliette Serra, solo 35. Ao estacionar, frequência livre. Ao estacionar, frequência livre. Obrigado, boa noite. Tower, good morning, American 229 ILS X-ray runway 10. American 229, continue approach, expect landing clearance, QNH 1021. Aye. O gol no 095, agora autorizado, alinhar e decolar pista 10, o vento 150 graus, 09 nós, agilizando as manobras. Ali decola o 095 da Gol. Desça para 2.000 pés, autoriza a bilhete e reporta no localizador. Prossiga, 2582. Gente, o 2582 aguarda a cópia. Prossiga, Serra Azul, Ego. Enrimar, Salvador? Está autorizado, Enrimar, Salvador, a 507, comprou a direta. A torre 1895 e aciona o transponder 0157. Transponder 0157, é o transponder para o Serra. American 229 at tracking site, clear to land, runway 10, wind 150 degrees, 0 knots. Middle lane 10, American 229. 1095, decolou aos 37, controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, bom dia, senhor. Boa semana. Bom dia, controle Gol 1095, decolou a Arbora Leste. 1095, contato radar na decolagem, saída Arbor, tudo mantém o 360. Na saída, sobe ao 360, Gol 109. Autorizado Brasília, o nível 380, decola a pista 10, a curva à direita, saída Arbor, Elefa, via piso 17. Controle Salvador, opera 1208, transponda 5002. Ajuste de altímetro na 021. Direita Arbor, Elefa, piso 17. O saia 2582, protegimento está correto, funcionamento por conta e risco, chama pronto para o táxi. Apenas confirmando o pátio militar. O pátio de autoridade. Solo azul 4299, puxa acionamento na posição 1. 4299, está autorizado, se tiver acionamento, chama pronto táxi. Autorizado, puxa acionamento 4299. Prossiga. Está na base, com uma hora para a cópia. Charlie Alfa Tango, ou é da cópia? Panamerican 229, clear runway 10. America 229, approve the taxi taxiway Alpha Juliet Gate 11. Delta Juliet Gate 11, American 229. Sola 09. O Papa Romeo Sierra Azul Eco, prossiga. Ele vai para a zona da tela. Gente, Papa Romeo Sierra Azul Eco, livre do acionamento, reporte pronto para a decolagem. Pronto, Sierra Azul Eco. Alfa Tango na Escudeu Solo? Gente, poderia confirmar o horário da OBT? Pra onde for aqui? Gente. O Papa Romeo Sierra Zulu Eco, confirme, vai prosseguir para que parte, Salvador? Para a tem condições de prosseguir direto para o pátio? Tem condições. Gente, Papa Romeo Sierra Zulu Eco, decolagem a critério, não há tráfego reportado no setor. Reporte fora do solo, vento 1.50 graus, 1.09. Salvador está 3259. Não, 3259, estou autorizado o táxi Alfa, reporte no táxi Juliette. Alfa, reportante da Juliette, está 3259. Autorizado o pouso, pista 17, vento 1.40 graus, 1.09. Autorizado para o pouso internacional, Sierra Zulu Eco. Romeu com 4.30 de autonomia. As 299, está autorizado o táxi a Índia, ponto 0, pista 1.0, chame Torre Salvador, 1.18, decimal 9.5. Ajuste altímetro 0221. E a Índia, que é a ponte 0210, quando pronto, estou em 1895, ajuste no 021, azul 4299, bom dia. Autorizado táxi até a Baité. 3259, ingresso Juliette, posição 04. Juliette, posição 4, está 3259. Thiago Lopes. Tierra Azul Eco, frequência livre a estacionar. Livre a estacionar, Thiago Lopes. Senhor Thiago Lopes, descendo a 1-6-0, sentido a 2-0. Senhor 3-1-1, senhora identificação, chegada bom. Desça para nível de voo 050. Termina o nível autorizado para o senhor 3-1-1? 050. 050-1-1, tá bom. Autorizado a linha de colar, pista no 0, azul, 4-2, Natal. Positivo, transação de puxamento. Controle, bom dia, gol 1-1-6-0, informação, Juliette. 1-6-0, senhora identificação de chegada Mari, esse mantém o nível de voo 050. 050 na Mari, voo 1-1-6-0. Pastor 87, para serviço de informação de voo alerta, centro Recife, em 1-25-45. Pastor 87, copiou? 1-25-45, pastor 87, muito obrigado. Do 4299, decolou 47, controle Salvador, 120, décima 8. 208, azul, 4299, boa. Eu solicito direto da El, Oleda. 2, Leda, subindo para o 340. Direto Leda, 340, azul, 4299, obrigado. Bom dia, Papa Romeu, você é azul, hein? Azul, Eco. Minha filha, tem outro plano pra agora nas 9 horas? Tá aí no sistema, Sérgio? Negativo. Você não poderia informar lá no pessoal, eu fiz ontem à noite? nós agora faz 9 horas. Mentira que tá junto com a sala S. Eu vou chamar a gente fora depois. Poderia confirmar o destino? É, grupo Zulu, Tada. Polo 3179 para o táxi com 180 no POB, alterna com fins com 3,50. 19, autorizado, táxi, abaixo 1, taxiway, Índia, ponto 0, torre 1895, registro no 021. Parte Índia, 1895, com 1021, 3179, bom dia. Eco Salvatano? Comerciais do Eco Salvatano? Salvador, bom dia, TAM 3179, ponto de espera 10 ponto. Isso em 1251, em caso de falha, 251 é secundária? 3325. É, poderia confirmar a secundária? 133-25. 3325, obrigado. Fone 311, direto do UNA. UNO 1160, redução para 2009, número 2. Azul 2796, 1 minuto para o limite da terminal, serviço radar encerrado, chamar a Caju e UNO 20, redução 3. 2036, obrigado. M319, voando direto do UNA, desça para 2.000 pés sem restrições. Sem restrições de velocidade e altitude, o ajuste no 021, só 3 ABLS e reportar no localizador. 2021, sem restrições de altitude e velocidade, autorizado a equipe, estabilizado, 6.319. Estou livre, táxi, até a interseção. Reporte na mesma, ajuste altímetro no 021. Não, negativo. A autorização foi que reportasse na interseção da bata. parado ingresso na pista, aguardando para decolagem. Tchau, Léo Patango. Papá Romeu Tchali Afotão, agora sim, pista livre, autorizado decolagem, pista 17, vento no 30 graus, 1-0 na... Estou no 1-1-6-0, sem restrições de altitude, desça para 3.000 pés, o ajuste 1-0-2-1. É, para 3.000 pés, 1-0-2-1, gol 1-1-6-0, sem restrições. Tá 3179, decolou 55, controle Salvador, 120.8. Sim, a curva direita, corredor. Até, controle 1208, a senhora 0117. 1200, grata, terra grande. Positivo, exemplo. Dois a bordo, para saneamento da decolagem, torre 1895, o ajuste 1021. Sobe no perfil da Elleda. 2179, contato radar, saído da El, subiu, mantenha 320. 320, 3179, pode voar, Leda, da presente? Confirme. Autorizado direto Leda, TAM 3179. 79. Mike Golf, Mike, livre o táxi, reporte na papá, ajuste o time 1021. Controle, o papá Romeu já era contado? Siga. Tá passando através do parque de Passu, se autorizado por uma direta para Cachoeira, a ideia é 300. Será manter 500 pés, por quê? Só no meu pé. No meu pé, direto destino, ajuste no 021, na escuta do controle. 021, está autorizado até o destino, pro direta, na escuta do controle, o telefone está no gráfico. Luca, trânsito, São Caju. 1208 controle 5025, o transponder. 1208, o transponder 5025. Apanhado, chame, tá para o espelho de acionamento. Cliente, chame a torre em 1895. Diga! Bom, 1960, desça para 2000 pés, autorizado ILS, reporta no localizador. 2000 pés, já está no localizador, gol 1960. Papá, Mike, Golf Mike, vento 140 graus 109, autorizado, aliás, é decolar. Adônia 311, bom dia, Simbra baixou e visual. É, 631, no tráfego avistado, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 109. Teve pouso 909, 631. Tá bom, tá, Michael. Mike, decolado ao 01, chame controle de Salvador em 120-80. Grato, filho, até bom. Oi, bom dia, gol 1-1, mesa. Bom dia. Papapá, Mike, gol Mike. Bom dia, Bustica, para você. Não sei se é como presente, tá? Mas aqui é no pé. Até valeu. Mike, Golf Mike, acione posição normal, código 0114, 500 pés para avaliar. Ok, 0114. Alho, Fadão, quando possível, seu chamado de pouso para... chamado de pouso em Vera Cruz. Vai manter um supervoo na proximidade, senhora. Mais 30. Aos 3-2, 1-2, 3-2, 1-0, primeira curva à direita, saída arbor, elefa, 1-2-0, decimal 8, controle, acione 5-0-2-6, no transponder. Autorizado 300 Brasília, apareceu o Lono 7, decola da 1-0, com curva à direita, perfil da arbor, transição elefa, controle 208. E aciona 5026, aciona 3304. Correto, chame isso, tá com os becos, pelo menos. 3304, ciente. Pouso 1232, frequência livre para auto-coordenação. Grato. Sif 1251, alternativa 1-3325. Sif 251-3325-3179. Poxa, é 6311, no solo 03, ao lembrar, chame solo em 121-10. 121-1, né?